Azul 4062, acione a identificação. Desce para 4000 pés, que é negar 1098. 4000 pés, negar 1098, azul, canal 4062. Prontidão, Natal, autorizado de LS, na 5.2. Autorizado de LS, reporte estabilizado. Caraca. 1643, reduce speed 1-2009. 200 knots on the speed, so 1643. Lima Vitor estabilizou? Afirmativo, já próximo à externa. Lima Vitor Delta chama a torre 1-1895 com pouso. 1-2-9-5, Vitor Delta. Azul 4062, reduza para 2009. Está no lugar agora, 4062. One 6 4 3, reduce 1-8-0-9. 1-8-0-9 to the speed, go 1-6-4-3. Oceano 6224, contato radar, sobe mantém 190, saída PUCA. Sobe mantém 190 no perfil de PUCA, Oceano 6224. 1606, não é isso? Afirmo, 606. 606, mantém a monitoria 1895, 11895, aguardando cópia. 1606, desconsidere, você está na TechSui, pode prosseguir em frente. Seu portão número 5, ok? Número 5, seu portão. Obrigado aí, Central Juliette, 405, no 606. Três 52, completa aproximação, chama a torre 1-1895. 2-9. Gol no 643, desce para... Gol 1-6-4-3, center 1000 feet, clear the LS final, report status. controle 6224? Quem chamou o controle? Oxalé 6224, solicita se possível coordenação com o centro no voo direto para Cajun. Aguarde. Via 224 do Oxalé autorizado. Direto para Cajun, 6224. Azul 4062, desce para 2000 pés e recuma navegação voadora. 2064, recuma navegação corrigida, pátio 0610. Azul 4062, reduza para 1709. Informa o tráfego nessa posição de 1 hora, meia dúzia de milhas. Está interceptando o localizador agora, vai segui-lo como número 2 na aproximação, está com 1050 de ground speed. Reduzindo 4062, na provisora do 32. Go 1643, complete satellite final, contact Tower the Tower 118 dismount 95. 118905 and complete the approach, go 1643, good day. Prossiga. Solicita como mesa final, 1070. 6224, chama o centro Recife, ONU 2685, coordenando com o mesmo. Tomará 2685, 6224. Papa Romeo, Papa Hotel Delta, desce para 2000 pés, QNH 1008, autorizado em LS Express, reporte estabilizado. Sempre descendo para 2000, reportarão estabilizado, Papa Romeo, Papa Hotel Delta. Azul 4062, estabilizou? Estabilizado, 4062. 4062, completa a aproximação, chama a torre 11895, com pouso. 1895, com pouso, 4062, zona aí. 9-5809, aciona a identificação, desce para o 050, voa ETAP. Voa ETAP 050, informa que foi solicitado o high-speed, mantém, senhor? Pode manter. Pode, obrigado. Salvador, muito boa noite, 35344, gente da Bravo. Aguarde. Trip 5344, aciona a identificação, desce pro 060, chegada Mari. 060 pro Edmari, na chegada Mari, 5344. Localizador, Papa Romeo, Papa Odega. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, completa aproximação, chama a torre 1-1-8-9-5, bom pouso. Obrigado, boa. Sobe 509, desce para 2000 pés, CNH 1-0-1-8, direto Duna. Direto Duna, 2000-1-0-9, vai vir 5-8-0-9. 344, desce para 3000 pés, CNH-1-0-8, direto ITAP. ITAP 3000-1-0-8, 344. 809? Autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Beleza, X-Ray, reporte estabilizado, 809. O objeto 5809 estabilizou? Afirmativo, 5809 estabilizou. 5809 completa a aproximação, chama a torre 1895, bom pouso. 1895, é isso? Boa noite. Trip 5344, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Sistema para 2000, é, autorizado ILS, reporte estabilizado, 5344. Estabilizou o visual, Trip 5344. Trip 5344, completa aproximação, chama a torre 11895 com pouso. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Webjet 5899, aciona a identificação, desce para 2000 pés, ajuste no 018, direto Tuna. 2000, direto Tuna, confirmando o ajuste. 1018. 3891, boa noite. Aciona a identificação, desce para 4000 pés, ajuste no 08, chegada bom. Afirmo. Controle Salvador, muito boa noite. Chegou no 805, passa 1700, puxa da boca de paz. Estou no 805. Contato radar, sabe, mantenha 370, saída PUC. Contato na PUC no 805.